Os filisteus tomaram a arca, caíram em trevas sem paz. Na casa de Dagon há esperança, mas o Senhor não os deixa em paz. De madrugada o ídolo caiu, com o rosto em terra se rendeu. A mão do Senhor se agravou e o clamor do povo se ouviu. Oh Senhor, teu poder é real, em cada batalha teu amor triunfal. Diante de ti, ídolos se quebram, a arca do Senhor nosso Deus é soberana. As dores tremia, o medo crescia, hemorroidas, dor sem fim. O povo clamava, a angústia vinha. Liberta-nos, Senhor, vem até mim. Nos príncipes se reuniram, um plano para escapar, mas a mão do Altíssimo Senhor, nosso Deus é soberana. A cidade clama, o céu responde. O Deus de Israel traz a vitória. A arca retorna, a esperança infunde em cada história. Oh Senhor, teu poder é real, em cada batalha teu amor triunfal. Diante de ti, ídolos se quebram, a arca do Senhor nosso Deus é soberana.